que, na verdade, é uma ação civil pública que foi proposta em novembro de 2009, pelo Ministério Público do Trabalho e o Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Então, nessa ação, foram feitos formulados diversos pedidos. O fundamental é a não contratação de menores de 14 anos. E nessa ação, essa nossa ação já foi julgada procedente. O América foi condenado. Então, nós, o Ministério Público do Trabalho e o Ministério Público Estadual, ajuizamos a ação de execução, né, para cobrar a multa que foi estabelecida, né? E também o descumprimento das obrigações, porque tem várias obrigações impostas, inclusive com relação ao alvará do Corpo de Bombeiro, que eles não tinham, então nós executamos para que ele providenciasse esse alvará. Então, gerou um valor, né, considerável. E em relação a isso, nós propusemos a celebração de um termo de ajustamento de conduta para pôr fim à execução, e o América aceitou. O esporte é uma forma de garantir também à criança e ao adolescente esse direito à convivência comunitária. Então, nós escolhemos meninos que vivem em área de vulnerabilidade social, meninos em acolhimento institucional, meninos em cumprimento de medida socioeducativa, aqueles que são também acompanhados pelo CREAS, CRAS. Então, são crianças e adolescentes que não têm a oportunidade de praticar o futebol, né? De praticar o futebol, mas de uma forma lúdica, como esporte. E eu acho que esse acordo vai ser muito positivo para alcançar esse objetivo.